sofre, quem é quem na hora do divórcio. Piranha safada, me prometeu o mundo, agora quer ver minha desgraça. Piranha safada, me prometeu o mundo, agora quer ver minha desgraça. Me liga cobrando atenção, tirando o sossego do WhatsApp do tiozão. Seu advogado já conhece essa danada. Problema de família só quer resolver na vara. E na primeira vara, e na segunda vara, e na terceira vara, na vara, na vara, na vara, na vara. E na primeira vara, e na segunda vara, e na terceira vara, na vara, na vara, na vara, na vara. E na primeira vara, e na segunda vara, e na terceira vara, na vara, na vara, na vara. A culpa é de Ricardo e Rafael Moura. Ó, ó, casamento é negócio, casamento é negócio, mas só vê quem é quem na hora do divórcio. Casamento é negócio, casamento é negócio, mas só vê quem é quem na hora do divórcio. Piranha safada, me prometeu, agora quer minha desgraça. Piranha safada, me prometeu mundo, agora quer ver minha desgraça. Me liga cobrando atenção, tirando o sossego do WhatsApp do tiozão. Seu advogado, eu já conheço essa danada. Joga pra cima, vá, vá, vá, vá. Eita, primeira vara, eita, segunda vara, eita, terceira vara, na vara, na vara, na vara, na vara. Eita, primeira vara, eita, segunda vara, eita, terceira vara. Aqui não tem sofrência não, meu irmão. Aqui o negócio é só chac, chac, chac.